Sergipe. Bora, francês, tamo junto, meu irmão. Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida, mas não dá. Toda vez que eu lembro de você, gole na bebida sem nota. Embriagado, desiludido, com sono talo, ouvindo Tarcísio. Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela na minha proteção de tela, e tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela. Só resta a proteção de tela, e tome cana na minha goela. Sucesso do Tarcísio do Acordeon. Manda um abração pro meu site, a Rocha de Explode Paredão, tamo junto! Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida, mas não dá. Toda vez que eu lembro de você, dou um gole na bebida. Proteção de Deus.